Romeu Bravo, Alfa Tango, bom dia. Está em contato radar 73, número Nordeste, Salvador. Mantenha a proa do meu R, 060. Prossiga. Gente, mantém ainda o VOS. Com informação Foxtrot, eu tenho 360 aprovado Guarulhos, o senhor está pronto para qualquer? É 251 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, na Atlas Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Controle Salvador opera frequência 120.8. Transponder 5131. Rocher M251. Intermitente, senhor, eu não copiei o transponder nem o nível de voo. O transponder procedimento correto, chama 251, portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. estacionamento Portão Nuno, chame pronto para táxi, chame 259. Para o táxi, o Xamé 621, está com 91 a bordo, 4 horas de autonomia, o alternado é de Galeão. Avião no bordo, 4 horas Galeão copiado, senhor. O senhor tem táxi aprovado via Pátio e Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste agora no 07. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, Xamé 6251. Autorizado, ponto de espera da 10, chama o Xamé 6251. Santana 62. 5-1 no próximo posto. Espero tá pronto. Tchêmio 251 autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento de 1 a 0 graus com meia dúzia de nós. Alinha e decola, Chanel 62 foram. Chama 251, decolado aos 28, chama agora o controle em Salvador, frequência 120.8, com voo, senhor. Obrigado, amigo. 208, controle, 6251. Controle Salvador, Chané 6251. 6251, contato radar, qual 360, direto Leda. 360, direto Leda. Chané 62. controle Bravo Fatango passando Salvador. Gente, voando direto em Léo, quando possível, seu chamado de pouso. Confirme Bravo Fatango. Prezado direto em Léo, quando possível, seu chamado de pouso. Chamando Delta 0817, o Bravo Fatango. Gente, graças.